Muito bem, meus caros, bem-vindos à quinta e última aula do nosso curso Bases da Criação Literária. Bem, nós falamos neste curso sobre os elementos que se interpenetram e antecedem toda e qualquer criação artística, toda e qualquer criação literária. A realidade, né, e a categoria da experiência, a inspiração, a privação, ou seja, a nossa precariedade, né, a precariedade da condição humana. Falamos também sobre a língua, sobre o código linguístico e também sobre a tradição, né, e a ética, né, ou seja, sobre as responsabilidades do escritor. Como eu disse, são elementos inseparáveis, né, e que foram tratados aqui em blocos, né, porque convinha ao nosso objetivo didático. Muito bem, mas há um último elemento, né, algo que é também inerente, né, à condição humana. E eu vou começar a explicá-lo contando uma breve história, que não é minha, né, mas de um dos maiores ironistas da literatura universal, infelizmente pouco conhecido no Brasil, e chamado Nicolas de Chamfort. Né. Bom, Chamfort conta a história de um nobre da corte do rei Luís XIV, na França, que um dia chega de surpresa ao seu palácio. Entra no quarto e encontra sua mulher aos beijos e abraços com um bispo. Bem, imagine a situação, quer dizer, há aquele momento de surpresa, não é? E o marquês tem uma reação imediata. Ele vai até a janela do quarto e começa a abençoar as pessoas que passam na rua. Bom, a sua esposa, que certamente esperava outra reação, não é, vai até ele sem entender nada e pergunta: mas o que você está fazendo? Não é? E o marquês, sorrindo, responde: bem, como o senhor bispo está desempenhando as minhas funções, eu resolvi desempenhar as funções dele. Bem, é uma história irônica, bem-humorada, né? E Chamfort realmente foi um brilhante ironista. Né? Mas o que nos interessa nessa história é exatamente a sua carga de ironia. A reação inesperada e cômica do marquês, completada por sua resposta, né, para a esposa adúltera. Bem, o escritor Arthur Koestler, né, em um dos seus livros, diz que para compreendermos bem o aspecto humorístico dessa anedota, nós podemos compará-la a uma outra história, que também trata de um caso de adultério, de um suposto adultério. Né? Ele se refere à história de Otelo e sua esposa, Desdémona, que Shakespeare imortalizou. Nessa tragédia, né, que vocês certamente conhecem, a tensão vai crescendo, né, até alcançar o clímax, quando Otelo, devorado pelo ciúme, né, estrangula Desdémona. Ora, na anedota do Chamfort, a tensão também cresce. Nós podemos, inclusive, imaginar a cena, quer dizer, o marquês percorrendo os corredores do palácio, abrindo, de repente, a porta do quarto, a visão que ele tem da mulher com um religioso, naquele instante de surpresa, de expectativa do próprio casal que estava ali, e finalmente o seu gesto completamente inesperado. Né? Mas o que diferencia essas duas histórias? Né? Bem, a diferença está na reação do Marquês. Né? Ela rompe as nossas expectativas dramáticas. Né? Ela destrói o desenvolvimento lógico da situação. Vejam, a narração de todas as histórias, sejam dramáticas ou cômicas, funciona como um canal que conduz o fluxo da emoção do ouvinte ou do leitor. Quando esse canal é rompido, de alguma forma, a emoção se dispersa, como um líquido, por exemplo, saindo de um cano que se rompe. Né? E então surge a nossa reação. Né? No caso da história do Marquês, o riso. Então percebam, o ponto-chave, quer dizer, o que rompe o canal, né? O que rompe o cano por onde flui a história, é o fato de que a reação do Marquês, ela é lógica. Mas é completamente inesperada. Ou seja, ele reage seguindo uma lógica que não é a lógica usual em casos de adultério. Quer dizer, não é aquilo que nós esperamos. Desse choque entre a atitude do Marquês e a nossa expectativa, do choque entre duas lógicas incompatíveis, surge, então, o humor. O grande crítico literário, Dr. Samuel Johnson, ele dizia que os homens têm sido sábios de diferentes maneiras, mas sempre riram da mesma forma. O riso, a capacidade de ver com humor as diferentes questões da vida, e, claro, de escrever sobre elas, é o nosso último elemento deste curso. Percebam que todo pensamento, toda conduta coerentes, toda conduta está submetida a um código de regras, um código tácito, que não é expresso de maneira formal. E quando nós quebramos esse código, quando quebramos a rigidez desse código, fazemos o que diziam os antigos. Né? Rindo, nós castigamos os costumes. Né? Como diziam os latinos, ridendo castiga timores. Mas qual o sentido do humor? Por que um escritor deveria provocar esse choque entre duas lógicas incompatíveis? Bem, o hábito costuma tornar a vida monótona. O hábito tende a deixar os comportamentos rígidos e automáticos. Até mesmo os pensamentos podem se tornar automáticos. Mas o que a vida exige, na verdade, é o contrário disso. Né? A vida exige uma atenção constantemente desperta, né? Que consiga enxergar os contornos de cada situação, inclusive para que possamos nos adaptar a essa situação, a diferentes situações. A vida ideal, então, seria aquela que é vivida num jogo constante entre tensão e elasticidade, diz o filósofo Henri Bergson. Quer dizer, tensão e elasticidade, duas forças que se completam. Mas o que ocorre quase sempre é o homem se deixar levar pelo automatismo fácil dos hábitos adquiridos. E esse automatismo é uma forma de rigidez do caráter. esse automatismo adormece o homem. E uma das maneiras de quebrar essa rigidez, de quebrar esse automatismo, é exatamente o riso. O riso critica essa rigidez, né, essa forma mecânica de se comportar. E o autor experiente, ele percebe que o automatismo, a rigidez, o hábito adquirido e conservado, se forem trabalhados, né, com sensibilidade, com inteligência, são muitas vezes causadores de riso. O Bergson tem um livro dedicado ao riso, né? Que, um livrinho, aliás, que eu recomendo que vocês leiam. E ele diz com acerto, né? Ele diz: se tenho diante de mim um mecanismo que funciona automaticamente, então já não é mais a vida, mas automatismo instalado na vida e imitando a vida. Ou seja, é a comicidade. O humor, portanto, meus caros, ele denuncia, né, os homens ou a sociedade que se transformaram em marionetes, né, que se comportam de forma automática. Basta pensar, por exemplo, na cena do Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, né, em que ele interpreta a personagem que sai de uma fábrica repetindo os gestos que é obrigado a fazer na linha de produção. A imitação do automatismo, né, e de um automatismo levado ao exagero, né, provoca o nosso riso. Mas não só. Nos alerta para não cairmos em um comportamento mecânico semelhante. Há uma outra citação do Bergson que eu quero ler para vocês. É um pouco longa, mas vale a pena. Ele diz: tudo o que há de sério na vida advém de nossa liberdade. Os sentimentos por nós nutridos, as paixões incubadas, as ações deliberadas, contidas, executadas, enfim, o que vem de nós e que é bem nosso, é o que dá à vida o seu aspecto, às vezes, dramático e, em geral, suave. Ou melhor, e em geral, grave. Desculpe. Como transformar tudo isso em comédia? Para isso, seria preciso imaginar a liberdade aparente como um brinquedo ligado a cordões e que sejamos neste mundo, como diz o poeta, pobres marionetes cujos cordões estão nas mãos da necessidade. Necessidade com N maiúsculo. Não há, portanto, cena real, séria e até mesmo dramática que a fantasia não possa levar à comicidade pela evocação dessa simples imagem. Bem, e a comicidade é a forma que a literatura, né, e a arte em geral tem para escapar desses automatismos do pensamento ou da conduta. É uma das formas. O personagem do Chaplin, degradado à condição de um autômato, né, é uma crítica, sem dúvida, né, mas é também uma forma de escapar do tédio, né, da frustração emocional. O cômico, portanto, é essa iluminação, né, que nos mostra um fato corriqueiro ao qual nos acostumamos, do qual não percebemos mais o absurdo, né, sob uma nova luz que denuncia esse mesmo absurdo. Esse choque de lógicas opostas, né, essa colisão que termina no riso, é semelhante a uma nova síntese intelectual, ou pelo menos uma confrontação que a experiência estética nos permite. Bem, o cômico tem sido objeto de análise por parte de filósofos, de psicólogos, de artistas, né? Mas, pela sua própria complexidade, né, eu considero que é um tema sobre o qual nós ainda estamos longe de chegar a uma explicação plenamente racional. De qualquer forma, quando o escritor cria suas personagens como se elas fossem ainda piores do que os homens da vida real, o que lhe interessa também é mostrar o ridículo de certos comportamentos. Mas o que o escritor deseja, na verdade, não é a gratuidade do riso. Não. O que ele deseja alcançar é a crítica que o riso provoca. A crítica que o riso expõe. E para ser capaz desse tipo de crítica, o escritor precisa antes, né, antes de tudo, saber rir de si mesmo. O escritor que consegue rir de suas próprias limitações, esse escritor reconhece a importância do riso, né, mesmo que seja o riso sutil da ironia. Vamos pensar num orador que, enquanto discursa, repete mecanicamente o mesmo gesto. Por que ele se torna cômico? Porque se a vida muda de instante a instante, os gestos deveriam acompanhar essa mudança, o que os transformaria em gestos inimitáveis. Assim, quando o humorista imita esse orador, né, e realça a repetição dos gestos, ele deseja revelar exatamente o que há de mecânico na personalidade do orador. O que há de rígido, né, o que não é natural, o que não é espontâneo. Ou seja, o autor deve estar atento ao que nós podemos chamar de coisificação da vida. Coisificação das pessoas. Descrevendo esse processo de coisificação, o escritor não só cria humor, mas, repetindo, ele denuncia o fenômeno ou o processo que diminui a nossa condição humana. Ou seja, para criar humor, o escritor opõe o que é rígido e mecânico ao que é flexível, ao que é mutável. Com sua ironia ou seu sarcasmo, o escritor denuncia, né, a sonolência dos homens. O prazer cômico, portanto, o prazer de quem cria a cena humorística e de quem a lê, ou ouve, né, ou assiste, é uma forma de criticar o outro, sem dúvida, mas também de se autoconhecer. Quer dizer, na criação da obra humorística, a reflexão ou a consciência crítica não se esconde, não permanece invisível, mas ocupa o proscênio, diz o escritor Luigi Pirandello. Ela se antepõe a obra como um juiz, completa ele. Repetindo o que afirmei há pouco, a função específica do humor não é a de provocar o riso, mas de revelar de modo inesperado um lado esquecido ou pouco visível da realidade, que a visão habitual não consegue apreender. Ainda citando o Pirandello, que tem uma obra chamada O Humorismo, a arte procura fixar a vida, abstrai e concentra, e representa o essencial e o característico. Ao contrário do poeta épico ou dramático, que que desenha um caráter, embora esse caráter possa abrigar atributos contraditórios, o humorista decompõe o caráter em seus elementos e se compraz em representá-lo nas suas incongruências. Bem, quando nós pensamos em humor, é fatal, por exemplo, que nos lembremos de Rabelais, não é? E dos seus personagens Gargantua e Pantagruel. Tudo está ali, não é? O verossímil e o inverossímil, a alegoria, a sátira, as anedotas, as meditações, viagens reais, viagens fantásticas, digressões de puro virtuosismo verbal. Bem, essa liberdade de Rabelais, essa liberdade que o romancista Milan Kundera chama de alegre liberdade, deveria ser recuperada nos dias de hoje. Precisamos reinaugurar a ficção em que o riso pode permear a narrativa. E fazer isso significará não apenas, repito mais uma vez, não significará apenas provocar o riso no leitor, mas mostrar, né, mas denunciar o caráter ambíguo da realidade. O Milan Kundera tem um pensamento que sintetiza, né, esta nossa última aula. Ele diz: o humor é uma centelha divina que descobre o mundo na sua ambiguidade moral. E o homem, em sua profunda incompetência para julgar os outros. Muito bem, meus caros. Esta foi a nossa última aula do curso Bases da Criação Literária. Quando vocês puderem, visitem o site do SEDET, né? Visitem a minha página lá e vejam outros dos meus cursos que estão ali disponíveis. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço a todos vocês.